Poderíamos estudar mais a noite inteira sobre cura física. Mas não é essa palavra que o Senhor me deu. Porque no meio do louvor tem cura física também. Mas o que o Senhor quer é curar cada um de nós lá dentro. E sermos homens e mulheres libertos de todo medo, de toda preocupação, de todo mensageiro do problema, da impossibilidade. Senhor, nos prostraremos e te adoraremos. Irmão, quando nossos pais, quando nossos filhos nos virem prostrados diante do Senhor, e mesmo em meio à pior guerra, adorando a Ele, e quando eles virem o nosso Deus entrando em ação e desbaratando os nossos inimigos, sem que tenhamos força ou que saibamos o que fazer, eles declararão: há Deus em Israel. Há Deus em Israel. E virão e se prostrarão e serão tocados. E sobre eles virá o sol da justiça, trazendo cura, trazendo salvação. E a história se repetirá neles também. Fecha os teus olhos. Eu louvarei meu Deus. Louvarei. Sei o que será do amanhã e o que o futuro tem, mas eu louvarei o meu Deus. Talvez você tenha vivido por muitos anos debaixo de tanta opressão, de tanto problema, e é por isso que você hoje é uma pessoa ferida, machucada, cheia de temores, de medos, de complexos. Muitas vezes estas coisas se manifestam nos relacionamentos, com ira, com raiva, com impaciência, com altivez, com soberba, e geram tantos problemas entre nós, invejas. Mas eu e você, enquanto cultuamos ao Senhor, podemos receber o sol da justiça que vem trazendo cura nas suas asas, e saltarmos como bezerros libertos, adorando ao Senhor. E quanto mais nos aprofundamos no conhecimento, mais o adoramos. E quanto mais o adoramos, mais vitórias.